Introdução Workshop 513. Uma grave é você. Corpo cheio de magraves. Limpar RNA. Acordo Vaticano-Palestina. Sessão do Amor Verdadeiro. Nesse workshop, o Sr. Cash deu uma virada de mesa em nós. Justamente quando estávamos nos sentindo confortáveis trabalhando com sistemas nano, GANs e magrave, ele agora está dizendo que nós somos uma grave. Os sistemas que estávamos procurando fora para nos salvar, na verdade, estavam dentro de nós o tempo todo. Simplesmente não percebemos isso, e agora nos tornamos maduros o suficiente para entender. Depois que ele disse, houve bilhões de protótipos para o corpo humano, isso me fez pensar que, de fato, a alma do homem é uma unidade, uma consciência, e que cada um de nós faz parte dela. Em vez de pensar que estamos separados e sozinhos e que estamos fazendo toda essa evolução por conta própria. Certa vez, um sábio me disse, foram necessários milhões de alemães para produzir um Goethe. Há muita sabedoria e verdade sobre a criação nessas palavras. Fazemos parte da alma do homem e amadurecemos o suficiente para começar a testar nossas diferentes almas e fisicalidade. Todo o ensinamento de hoje está constantemente apontando para dentro, para nossa alma e para a alma da fisicalidade, e é para começarmos a nos conscientizar do que temos dentro de nós. Uma coisa que talvez nunca tenhamos pensado antes é como uma grave é espelhado em nosso corpo. O Sr. Cash nos lembrou que os tubos em certos órgãos, como no sistema digestivo, são como as curvas e as cavidades nas bobinas. É mais fácil imaginar isso com a estrutura do cérebro. Mas sempre pensamos que esses tubos serviam apenas para empurrar e transportar alimentos, sangue e outras coisas através deles. Agora, podemos pensar neles como tendo propriedades de absorção de energia, mas mais do que energia, eles também transmutam os campos naquilo que a alma do homem necessita para satisfazer as suas emoções. Colocamos GANs nas bobinas para obter campos específicos e, como o corpo é uma grande mistura de diferentes GANs, ele está fazendo a mesma coisa. Está criando interações de campo em todo o corpo. Alguns de nós nunca pensaram nisso dessa forma antes, e agora isso abre novas ponderações sobre quando o Sr. Cash constantemente nos pede para pensar sobre os campos e como eles interagem. Mas não podemos ver a rotação dos campos, porque isso está ocorrendo de forma invisível pela alma do homem e a alma da fisicalidade como dois reatores em nosso corpo. Também podemos pensar no sangue que flui ao redor do cérebro como uma rotação e ao redor de todo o corpo. É mais fácil ter a sensação de que o sangue está criando campos magnéticos por causa do ferro contido nele. Como não temos o treinamento básico sobre o que são os campos e como eles interagem, só podemos imaginar que deve haver inúmeras interações de campo acontecendo em nosso corpo das quais ainda não temos conhecimento. Quando os cientistas finalmente se abrirem e aceitarem a nova tecnologia, a descoberta desses campos manterá o planeta inteiro ocupado por um longo tempo. Talvez esse seja o nosso trabalho. Primeiro descobrir as interações de campo em nosso corpo e depois refletir isso em nosso planeta e então no sistema solar, na galáxia, no universo e no Únicos. E se cada dobra do intestino for como um anel nas bobinas do magrave que cria energeticamente uma esfera? De certa forma, seria como seu próprio reator. Isso significaria que temos muitos reatores funcionando dentro de nós mesmos ao mesmo tempo. Acho que o Sr. Cash disse uma vez que cada pequena seção do intestino cria algo específico de que o corpo precisa, por exemplo, a vitamina A. Então, o próximo conjunto de células criaria outra esfera própria e talvez produzisse a vitamina B. Quero dizer, a força do campo da vitamina B. E talvez por meio da interação com a inércia, certos campos e emoções torne-se assim a manifestação da vitamina B no estado da matéria. Achamos que precisamos ter uma bola, colocar GANs dentro dela e encontrar um motor para gerá-la a fim de fazer com que os campos interajam. Nosso estômago e intestino estão fazendo a mesma coisa, mas por meio de campos que não podemos ver fisicamente. Mas como podemos encaixar o fato de que ele disse que as duas almas são os reatores dinâmicos? Talvez elas criem um ambiente geral do corpo que é dirigido pelas emoções, e então as células, como reatores, interagem nesse ambiente com plasmas dentro de plasmas. Há muito o que entender e precisamos abrir nosso pensamento para a nova forma da ciência do plasma. Como nossos cientistas não conseguiram descobrir que o corpo é um gancho, então eles criaram as ideias do estado da matéria apenas com base no que podiam ver. Mas o conhecimento deles parou por aí. Eles não podem ir além, porque eles limitaram o entendimento deles à própria interpretação limitada deles. Agora, porém, recebemos o conhecimento de como o nosso corpo é realmente feito, e esse uso é limitado ao nosso próprio pensamento. Na ciência do plasma, podemos alterar a função do nosso corpo por meio de nossa emoção para que atenda às necessidades do ambiente. Isso é absolutamente incrível, e é exatamente o que precisamos para viajar no espaço. Isso me fez pensar no que acontece quando as pessoas têm seu intestino substituído por tubos de plástico, por exemplo, ou se isso realmente acontece. Ele estaria totalmente morto e incapaz de reagir com o corpo para produzir o que ele precisa. Então essas funções teriam de ser transferidas para outros órgãos. Ou, já que não precisamos comer alimentos de qualquer maneira, talvez nossas almas utilizem parcialmente os campos cósmicos sem que saibamos disso. E quando colocamos as mãos, por exemplo, no estômago e sentimos muito calor? Hoje em dia, muitos de nós dizemos: "Ah, esse calor é o Qi, ou a energia, ou o que quer que seja." Mas talvez esse calor esteja vindo das interações de todos esses magravis e ganhos que temos dentro de nós. Isso abre uma dimensão totalmente nova de entendimento e o corpo começa a se tornar íntimo para nós. Nos tornamos parte do que chamamos de nós mesmos e é aí que começamos a assumir o controle de nossa própria experiência em vez de sermos vítimas das circunstâncias. Esse é o significado de O Último Homem de Pé e o ensinamento de hoje está dando um grande empurrão para que assumamos o controle de nossa vida interior. Porque tudo o que acabamos de discutir vem por meio das emoções. Portanto, é por isso que somos um magrave. As bobinas estão dentro de nós em diferentes formas e formatos e nossas almas tornam tudo isso dinâmico. O homem está se preparando para se juntar à comunidade universal. Mas antes disso, ele precisa limpar seu RNA e tirar as falsas emoções dele. O que isso significa? Primeiro nos ensinaram que o DNA é a manifestação física do RNA. Todas as nossas experiências passadas como homem e neste planeta estão registradas no RNA. Quando as pessoas pensam que são uma reencarnação de uma pessoa do passado, por exemplo, essa é a informação do RNA que elas estão acessando. Eu acho que o Sr. Cash disse que são necessários cerca de 15 anos de experiência para que algo mude e seja gravado no DNA, e isso assim é transmitido para as próximas gerações por meio do RNA. Portanto, deve ser a mesma coisa com as emoções que após um período de tempo, ou talvez a intensidade da experiência, faz com que ela seja gravada no RNA. Também podemos pensar no RNA como algo mais plasmático e a fonte de replicação das células, e no DNA como algo mais físico e a replicação física do RNA. Há uma coisa aqui que eu gostaria de acrescentar, pois eu particularmente não acredito que o homem macaco por si só poderia ter chegado a esse entendimento do DNA e RNA. Eu acho que um membro da comunidade universal na forma de um humano deu esse conhecimento à humanidade como um presente, para nos preparar assim para entrar na comunidade universal. Parece que apenas copiamos a ideia e a usamos. Hoje, ele mencionou que a comunidade universal já deu à humanidade grandes quantidades de conhecimento. Mas a humanidade acha que isso tudo veio dela mesma. Então vem a pergunta: como limpamos o RNA? Seguindo o eto de Mitra: pensar, falar e fazer o bem. Algum dia teremos de explorar esse eto de forma muito mais profunda. Mas já dissemos que a maneira como vivemos nossa vida afeta nosso DNA. Se o eto se tornar uma parte natural de nossa vida, ele será gravado no DNA e voltará assim para o RNA, e veremos o belo resultado em nossos filhos e nas próximas gerações. Outra maneira é tocando o amor do Criador, e isso mudará o RNA. A próxima sessão de voo, no dia 22 de dezembro, será sobre como experimentar o amor do Criador. Ele disse que a sessão terá até 5 horas de duração, porque eles querem nos encher de amor, para que isso assim nos transforme. O amor da criação é algo que nunca sentimos antes, e quando ele se tornar parte de nós, jamais violaremos o eto de Mitra. O Sr. Keshe está determinado a fazer com que a humanidade pare de matar e disse: de uma forma ou de outra, traremos o amor a este planeta para acabar com a matança. Lembre-se também de que eles são professores universais, o que significa que eles vêm diretamente dos campos do Criador e não por meio de campos reciclados como nós. Portanto, eles devem ser capazes de compartilhar a força de seu campo deles conosco. Pelo meu entendimento, especialmente após a última sessão de voo, o Sr. Keshe tem o poder de presentear qualquer alma com a iluminação. Mas ele geralmente não faz isso até que a alma esteja madura. Ele disse que não quer muitas pessoas nessa próxima sessão. Portanto, as almas que têm o verdadeiro anseio por Deus estarão lá e nada as impedirá de participar. Desejamos a todas elas um grande sucesso. Não é de surpreender, portanto, que o universo tenha seu próprio RNA, que seria assim um registro da totalidade da criação, e que nosso DNA seja apenas uma manifestação parcial do DNA do universo. Esse é o segredo de como a criação é feita pelo Criador. É o micro dentro do macro. Mas então deve haver algo além do nosso Criador. É nesse ponto que a mente parece parar. Ela não consegue compreender nada além disso, por enquanto. Todos nós nos lembramos da gordura que coletamos em cima da caixa de ganho CO2. Agora, há um cientista de ponta, provavelmente na China, em um dos centros de pesquisa de tecnologia mais avançada, que com a ajuda do Sr. Keshe produziu aminoácidos diretamente do CO2. Pelas fotos, você pode entender o que está acontecendo. Em uma das fotos, o cientista está esfregando o dedo e sentindo gosto, porque ele não consegue acreditar naquilo. Se eles permitirão ou não que isso aconteça, isso é uma outra questão. O que isso significa é que o CO2 será convertido diretamente em aminoácido e então todo o planeta se alimentará dele. De fato, o aquecimento global agora se torna uma bênção, pois podemos alimentar todo o planeta, inclusive os peixes, os pássaros, os animais e o homem, sem precisar matar. Todos nós podemos absorvê-lo diretamente do meio ambiente, além de respirá-lo pela atmosfera. O Sr. Keshe mencionou que estão desenvolvendo cidades espaciais na China e que a tecnologia do plasma será usada para alimentação e tudo mais. Essas cidades espaciais serão réplicas exatas da vida no espaço, e não as cidades espaciais fictícias que estão sendo construídas no Oriente Médio, usando energia solar e esse tipo de coisa. As cidades feitas em colaboração com a Fundação Keshe serão verdadeiras cidades espaciais. O Sr. Keshe também entrou em muitos detalhes sobre os recentes acontecimentos no conflito do Oriente Médio. Os líderes religiosos do Vaticano, Tel Aviv e Teherã se reuniram secretamente e o Irã concordou, pela primeira vez em 40 anos, com o sistema de dois estados em Israel. Mas ele deu um forte aviso ao Irã: de que o Vaticano ainda está de olho na tomada do Irã e não se deixa enganar. E os britânicos estão se colocando como governantes da Palestina para eventualmente obter os campos de petróleo para a British Petroleum. O Sr. Cash aconselhou os ayatolás a acolherem os palestinos temporariamente para que eles pudessem manter assim as suas terras. Mas agora foram feitos acordos de segundo plano para que os israelenses assumam o controle de parte de Gaza. O Vaticano quer que seja assim para que possam assim continuar as guerras no futuro. Houve também uma informação adicional. Os quatro países, China, Rússia, Coreia do Norte e Irã, fizeram acordos para ajudar se o Irã for atacado. Se isso acontecer, a Coreia do Norte atacará a Coreia do Sul e o Japão. Os Estados Unidos estão deslocando suas forças navais, mas não conseguirão lidar com cinco frentes de guerra. O Sr. Cash disse que isso faz parte de um jogo maior e do jogo final. Ele queria impedir isso, mas parece que será preciso permitir que prossiga. Então, depois que os belicistas se engalfinharem, a paz através da nova tecnologia poderá, esperamos, vir à tona. Isso nos leva a um tópico muito interessante. A humanidade criou para si mesma uma filosofia que diz que não podemos saber o que é o amor a menos que primeiro experimentemos seu oposto. O Sr. Cash mesmo citou muitas vezes o provérbio chinês que diz que o sofrimento o torna sábio. O Sr. Cash então disse que nunca aceitou isso e que acredita que essa é uma filosofia errada e que naquela época essa era a única coisa que o homem conseguia entender. Mas agora, no dia 22 de dezembro, os buscadores de conhecimento terão a chance de experimentar o amor verdadeiro por meio do uso da tecnologia. Para entender melhor isso, devemos fazer a distinção entre o que chamamos de felicidade e, às vezes, nos referimos a ela como uma alegria. Quando estamos conseguindo o que queremos e sentimos o prazer do corpo, dizemos então que estamos felizes e alegres. Não estamos cientes de que essa experiência é de fato em isolamento e na fisicalidade. Já a alegria da alma é como um plasma, é universal. É muito semelhante à alegria física, mas se você olhar profundamente, é muito diferente. É preciso maturidade e experiência para entender, e um coração inocente. Então isso abre a porta interna para a alma. No final do workshop, o Sr. Cash contou a história de uma mulher que encontrou o amor. Mas primeiro ela teve de entender que ela mesma estava bloqueando o amor. Quando ela deixou de lado a ideia errada que ela tinha sobre o amor e deu seu amor aos outros, tudo se abriu. O Sr. Cash é um verdadeiro mestre e compreende a essência do amor e o conhecimento da criação. Portanto, ele pode orientar os outros, se eles tiverem fé para ouvir e seguir, e então descobrir por si mesmos a verdade do que ele estava apontando. No futuro, nossos filhos serão ensinados sobre o amor verdadeiro desde o início da vida por seus pais e na escola. Isso é exatamente o oposto de hoje. Todos esses ensinamentos estão sendo gravados e se tornarão a base do sistema educacional. As crianças serão ensinadas a controlar a alma e os campos magnéticos desde a primeira série. Mas primeiro, elas terão de saber que a alma existe e essa é a base fundamental que está faltando em nossa educação, ou deveríamos chamá-la de doutrinação em vez de educação. A parte mais triste é que não sabemos que essa é a causa de termos tantos problemas em nós mesmos e na sociedade. E o que quer que os governantes apresentem como solução nunca funcionará, porque é fundamentalmente falho. Temos apenas que ser um pouco mais pacientes, pois os campos estão se formando até o ponto de uma ruptura. Então vamos orar para que a gloriosa conquista da Conferência de Londres siga em frente protegida e com o grande poder de nossas almas para a mudança. Outros tópicos desse workshop. Viver na Terra como um corpo é um inferno, e viver como uma alma livre no universo é o céu. O dia do julgamento É quando decidimos colocar o amor do Criador no centro de nossa vida e viver a partir desse ponto. O momento do julgamento é por meio da maturidade da alma e não pela morte. Quando as pessoas se casam, mas nunca foram ensinadas sobre o amor verdadeiro, elas se tornam adúlteras. Muitos dos problemas de saúde, mentais e psicológicos das crianças de hoje se devem ao fato de os pais estarem confusos, seguindo modas e não entendendo como fornecer a nutrição adequada para um DNA que foi programado para a carne. Não sabemos o que são nossas emoções, nem que elas estão nos controlando. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 513. Como eu disse no ensinamento da semana passada, estamos caminhando em uma nova direção no conhecimento do homem e em sua vida. A mudança não é apenas neste planeta, mas é um ciclo na rotação da vida no universo. Nas últimas semanas, tentamos explicar e levá-los a entender que estamos entrando em um novo ciclo de ensinamento, conhecimento e compreensão. Infelizmente, para aqueles de vocês que têm uma mente mecânica, matemática e científica, não temos dispositivos para mostrar para vocês. Em vez disso, o dispositivo ou o sistema da tecnologia é você. Infelizmente, isso se torna um dilema para muitos buscadores de conhecimento, porque agora você precisa confiar no sistema que é o seu corpo como ferramenta de medição. É um sistema tão simples, mas sofisticado, e agora será usado para testes. Está em desenvolvimento há mais de bilhões de anos. O ethos e os princípios foram ensinados para isso na dimensão física. E agora chegou a hora de sair da linha de produção e ser testado. Embora tenha havido muitos bilhões de protótipos antes de mim, agora tenho este corpo, e sou eu, e tenho que descobrir quem sou eu. E quais são as minhas capacidades? Agora, talvez a maioria de vocês entenda porque eu sempre digo que você é o último homem de pé. É você quem se mede. É você quem decide quais são as suas capacidades. É você quem decide se esse sistema, que é tão complicado e ao mesmo tempo tão simples, vai funcionar. É como quando vemos os carros novos nas ruas que não tem motorista. Será que conseguiremos dirigir pelas ruas sem bater em todo mundo? Será que vamos conseguir parar, andar, manobrar e fazer todo o resto? Será que seremos capazes de dirigir em boas condições sob a luz do dia do sol ou sob a chuva da mesma forma? Essa será a história do homem de agora em diante. Você negou isso a si mesmo, mas estava lá o tempo todo. Agora é hora de trazer o sistema do homem para ser testado e ver como ele funciona e aumentar sua compreensão de qual parte do sistema precisa ser ajustada. Que freios precisam ser afrouxados um pouco e que parte do motor temos que aumentar sua potência como parte das emoções do homem em sua fiscalidade. É por isso que o trouxemos para a zona de testes. Mas permitimos que você se teste e descubra suas capacidades, deficiências, belezas e tudo mais que você tem. Durante o último ano e meio, realizamos as sessões de voo mensal e outros testes com vocês em nossos sistemas na Fundação Cash. Aqueles que participaram fizeram isso pelo que acharam que seria benéfico para eles. Criamos as condições para que essas almas seguissem nessa direção e dimensão e descobrissem mais. A sessão de voo do dia 24 de novembro de 2023 se tornará uma referência para o resto da humanidade seguir. Ela nos guiará na compreensão das dificuldades do processo de quais são os nossos pontos fortes em ambas as dimensões da fisicalidade e da energia. Nossa vida física está conectada a este planeta, mas nossa vida energética, ou o que chamamos de alma, está conectada ao universo. E não somos os únicos carros nessa estrada. E esta aldeia da Terra não é a única aldeia no universo. Agora você entende. Até agora você só dirigiu, andou e viveu apenas na vida física desta aldeia da Terra. Com essa compreensão da alma do homem, abrimos para você a capacidade de viajar por toda a extensão do universo. De certa forma, é como se você deixasse de ser uma menina da aldeia para se tornar uma dama da cidade. Como você vai se comportar na cidade e com que elegância você vai andar pela rua? As arestas da aldeia precisam ser limpas, testadas e corrigidas para que você brilhe e se apresente como se estivesse no palco universal da criação. E são a perfeição. Cada movimento será como uma dança e calculado da ponta dos dedos das mãos até a ponta dos pés. Um erro fará com que o sistema caia no chão. A perfeição é a essência da compreensão. A consciência é compreender o que cada emoção trará à medida que o homem dança no universo e não permitirá que o homem caia. Não há mais ninguém exceto o corpo físico do homem e a alma do homem. No estado material da vida, você anda, come e fala. Na dimensão da energia do homem, você se conecta ao resto do universo. Fisicalidade é apenas para este planeta. A dimensão da energia da alma do homem é para o universo. O homem precisa aprender isso. Em todas as escrituras do passado, eles falam do dia do julgamento. Este dia é para hoje. O dia do julgamento é quando o homem se encontra consigo mesmo. É o dia em que você julga a si mesmo e mais ninguém. Infelizmente, o Criador não se senta em um banco para julgar as pessoas, condená-las à morte, à prisão perpétua ou dar-lhes tantas chicotadas como os ayatolás. Esse é o trabalho dos falsos crentes e daqueles que afirmam ser os protetores da fé. Agora você está na mesma posição para si mesmo. Será que você é um falso crente e um falso protetor da fisicalidade? Eles só estão julgando a fisicalidade, nada mais. Eu lhe trouxe o nanorrevestimento, os GANs e os reatores para a sua vida física. Agora lhe ensinamos a essência da criação, a transformação e a transmutação dos campos e da energia da criação. Esse é o começo. O inferno é a vida do homem neste planeta e o céu é a compreensão da vida no universo. O dia do julgamento é quando você julga a si mesmo e a mais ninguém. Isso não acontece por meio da morte, mas por meio da maturidade do entendimento. Usei os GANs para mostrar a vocês que as energias existem. Agora estou usando sua fisicalidade para mostrar a beleza do que está dentro de você, como as energias da criação. O Criador já fez a mistura dos GANs com o seu corpo. Agora mostrarei a energia que ele possui e o seu centro de controle. À medida que lhe ensinamos a verdade sobre você, você mesmo, isso soa estranho, surpreendente e muito diferente do que você entende sobre si mesmo. Usei o nanorrevestimento, os GANs e os reatores para ensiná-lo sobre sua dimensão da fisicalidade e como ela está conectada à energia. Misturamos os GANs de cobre, zinco, CO2 e cálcio para fazer essa conexão da energia. Mas isso já está misturado e pronto no corpo do homem e tem um controle central, que é a alma do homem. Agora podemos brincar com um novo brinquedo e um novo entendimento, que é a sua vida. Agora você pode brincar com sua vida. Mostraremos como brincar e usar essa bela energia dinâmica do corpo para ser uma fonte de energia para voar, se alimentar e uma fonte para a sua vida. Por que você negou isso? Então você tem um câncer. Colocamos tanto conhecimento na mesa que o câncer deveria ser resolvido. Mas é porque na dimensão da fisicalidade você não consegue se libertar. O câncer está na dimensão da fisicalidade. Não importa o que você tente fazer para deter o câncer, uma vez que você tenha decidido por fim a sua vida, ele vai em frente. A alma da fisicalidade quer acabar com a dor da fisicalidade. Eu mudei os reatores dinâmicos que você costumava construir para a estrutura física dinâmica do homem. Em essência, quando você sabe andar, você também sabe pular, correr e dançar com uma bailarina. Temos todo o conhecimento e estamos tentando transferi-lo para vocês. O conhecimento é que seu corpo físico e sua alma são esse reator. Sua alma é o segundo reator. Sua fisicalidade é o sol da luz de sua existência e sua alma é a luz e o sol no mundo da criação. Assim como o sol criou a lua e a terra para confirmar a sua existência e o que ele pode fazer, o mesmo acontece com sua alma, alma da fisicalidade e fisicalidade. Iniciamos um novo caminho e um novo ensinamento, e vocês começaram a aprender a brincar com esses reatores que vocês têm dentro de si mesmo. Vocês aprenderam como ele existe lá, como ele impede isso ou aquele pacote de energia e como ele cria emoções. Em 2014, em Cinzano, na Itália, criamos um campo magnético de 129 Tesla com um sistema simples. Criamos mais campos do que nações que gastam bilhões de libras para fazer isso. O sistema foi criado por um homem comum e simples, e não por especialistas com doutorado e todos os artigos de lixo que eles apresentam em diferentes organizações em todo o planeta. Uma pessoa simples pode entender como ela mesma é criada e usar esse conhecimento para percorrer toda a extensão do universo. Esse é o ponto de partida do novo ciclo, para entender como os campos são transferidos e como misturar dois GANs para aliviar a dor. Você pode misturar outras coisas para obter diferentes campos de energia, cores e emoções. Você chegou a um ponto em que você já não precisava mais criar GANs para entender essa tecnologia. Você só precisava entender a interação dos campos. Se alguns de vocês tivessem conhecimento suficiente e tivessem reunido entendimento suficiente da tecnologia, então vocês não precisariam ter feito o copo da vida 1 e o copo 2. Vocês teriam criado as energias dentro de si mesmos. Será que é por isso que algumas pessoas nunca foram infectadas? Porque o conhecimento da existência através dos vírus tem sido e é parte da alma da estrutura. Levantei a seguinte questão nas reuniões privadas, e agora vou colocá-la aqui em público para todos vocês. Muitos de vocês pegaram o corona. Até mesmo algumas pessoas que participaram da Conferência de Londres nos relataram que foram infectadas pelo corona. Faça a si mesmo uma pergunta simples. As fisicalidades que foram tocadas pelo corona estão se preparando para se tornar ou aprenderam a se tornar os passageiros do universo? Porque a alma sentiu o gosto da catapora, da gripe e agora do corona e está sendo educada, preparada, vacinada para viajar na dimensão do universo? Isso significa que a alma do homem está se preparando para se tornar parte da comunidade universal? E de certa forma, isso é como tomar uma injeção, vamos dizer assim, ou ser apresentado à dimensão dos campos do universo, que são como vírus. A outra pergunta é para a pequena porcentagem de vocês que não pegou o corona, ou em geral, os vírus nunca tocam vocês. E será que vocês já são passageiros do universo e são visitantes conosco neste planeta? Vocês não pegam nada porque já foram educados. Estão na dimensão da alma e são passageiros do universo. Responderei a essa pergunta no futuro. Para essa pergunta, traremos a dimensão do reconhecimento. Um novo ciclo de ensinamentos começou, e cabe à alma do homem mostrar ao homem como dirigir e parar nos lugares para apreciar o sol do Criador e se aquecer com os raios dele. De agora em diante, os ensinamentos terão como objetivo principal preparar o homem para viajar na dimensão da alma do homem. Este é o livro 3, O Destino Final na Estrada Temporária das Viagens da Alma do Homem. Em nosso RNA está toda a história da criação do universo. A parte que está conectada à dimensão da fisicalidade se manifesta no DNA do homem. O universo tem seu próprio RNA e cria seu próprio DNA para a manifestação da fisicalidade. Vemos apenas a parte dele que tem a força da inércia da fisicalidade deste planeta. Se você entendeu as três últimas frases, você entendeu a essência da criação do Criador. Agora você entende o que ensinamos e por que estamos aqui para ensinar. Porque agora mudamos o nanorrevestimento, os GANs e os reatores dinâmicos para você. O fato é que você mesmo é o reator e nada mais. Os GANs são o corpo do homem, e a rotação e a velocidade de rotação são a alma do homem dentro dele. Expliquei a um buscador de conhecimento recentemente que se você quiser ver a verdade e os campos, não empilhe os ganhos, porque isso traz uma dimensão de absorção da fisicalidade. É por isso que usar a água de Ganges dá a vocês melhores resultados do que usar o próprio Ganges. E uma gota carrega toda a essência. Não precisa ser um copo inteiro. Se você quiser viajar pelo universo, entenda a criação do aminoácido do universo. Ao passo que se você quiser viver apenas na dimensão física do homem, então se atenha ao aminoácido de seus Ganges. Se quiser viver no estado da matéria, lave o aminoácido e encontre sua parte sólida. Encontre o batimento cardíaco dele, que é a essência de sua criação. Então você pode se tornar uma pedra, uma árvore, permanecer como homem ou viver como campo de energia no universo. Encontre a linha de conexão com a inércia da existência e, se você puder entender, cria em suas almas e torne-se esse ponto de criação. Então você poderá ser uma pedra, uma árvore, um homem ou um passageiro do universo dentro do mesmo recipiente. Quando você é queimado, tudo que resta são as cinzas ou a poeira. Mas se você reunir a alma dela, então você pode fazer uma pedra. Em algumas raças, eles adicionam as cinzas à argila e fazem estátuas. Em outros caminhos de crença, eles fazem ornamentos da fisicalidade. Agora você pode fazer o mesmo. Se você entender a essência disso, então você pode se tornar cinza sem se queimar e criar o que quiser na fisicalidade. Você poderia se tornar uma pedra e manter sua alma nela. Então, quando chegar a hora e quiser se transformar em um homem, uma árvore ou qualquer outra coisa, você poderá fazer isso. Agora você entende os ensinamentos de Bahá'u'lláh, quando ele disse que até mesmo uma pedra tem uma alma. Um homem pode se transformar em uma pedra se compreender o funcionamento de sua própria existência. No dia do julgamento, quando ele julga sua própria vida, ele pode criar uma pedra a partir de si mesmo e se tornar observador de seu ambiente. Ele pode permanecer lá até que decida mudar. O Sr. Cash, inclusive, disse que fez isso para passar o tempo enquanto estava aqui na Terra. Hoje eu repeti para vocês duas ou três vezes que vocês são os reatores e vocês podem testar isso e mostrar para o resto de nós. Vocês podem fazer o mesmo que fizemos com os reatores em Cinzano. Ao reunir seus campos, vocês podem criar mais de 129 Tesla e bilhões de Tesla quando se tornarem passageiros do universo. Ninguém mais pode fazer isso, exceto vocês. Nós somos os professores e estamos apenas fornecendo esse laboratório para que vocês possam testar a si mesmos. Para aqueles que se juntarão a nós na sessão de voo do dia 24 de novembro, para criar a luz em suas mãos, não busquem a luz, mas sim a iluminação. Se vocês buscarem a luz, vocês ainda estão no estado da matéria, precisando confirmar a fisicalidade. Se vocês se iluminarem e entenderem um pouco mais, então começarão o caminho para se tornarem parte da criação do universo. Não há igrejas, mesquitas ou sinagogas no universo para vocês entrarem. Você é sua própria mesquita, seu próprio Cristo, seu próprio Moisés e seu próprio Maomé. E você deve viver e existir no universo pelo Eto de Mitra. Se você quebrar o Eto de Mitra, então você causará a sua própria destruição. Você precisa aprender a amar e se tornar um amante. Você precisa aprender a dar na dimensão da alma. Por esse motivo, estamos realizando a próxima sessão de voo na sexta-feira, dia 22, para ensiná-los a amar. O nascimento de Mitra é comemorado na quinta-feira, dia 21 de dezembro. Celebraremos a vida dela e ensinaremos a você como amar. Ensinaremos você a se tornar Mitra. Caso contrário, não poderemos permitir que saiam para o espaço e se tornem passageiros do universo. Como eu disse na semana passada, uma vez que esse amor toque vocês, vocês nunca quebrarão o Eto de Mitra. À medida que iniciamos o processo de transmutação, precisamos ensiná-los o princípio de amar, dar e não tomar sem pedir. Esse processo começa a partir deste segundo e vamos enfatizar e ensinar até que você sinta o amor, o dar, a compreensão e saiba como se comportar corretamente. Na sessão do dia 24 de novembro, ensinaremos a vocês como transferir os campos e como se iluminar. No dia 22 de dezembro, vocês aprenderão a dar, a se tornar um amante e a dar sem esperar receber. Mesmo que você receba, você poderá se tornar um doador maior. De certa forma, enchemos o copo da alma para que ele transborde e você aprenda a ser um doador assim. Porque quando transborda, não é mais seu, você deu. E começamos esse processo. Estamos celebrando o fato de o homem entender e viver uma vida correta no universo, exatamente como foi dito no vídeo de introdução de hoje. Limparemos suas falsas emoções que foram criadas no RNA pela operação do DNA. Isso não depende de nada. Você receberá o que precisar. Não matarás era não apenas para a vida na Terra, mas também para a sua vida no universo. Uma vez que você entenda que no universo você sempre receberá o que quiser e precisar, e que não matará por isso. Você precisa trazer esse ethos para a dimensão de sua fisicalidade. Para fazer isso, você precisa tocar o amor da criação e o amor de viver a vida no universo. Isso corrigirá a fisicalidade. De uma forma ou de outra, traremos o amor a este planeta para acabar com a matança. Estamos aqui para ensinar a vocês a conduta adequada. Somos professores universais porque ensinamos a vocês como viver no universo de forma educada. É por isso que somos chamados de professores universais. Não somos profetas. Estamos acima de tudo e diretamente conectados à alma do Criador. Ele ensina através de nós na dimensão da fisicalidade do homem. Estamos preparando vocês para o dia do julgamento, quando vocês julgarão a si mesmos. Vocês precisam de nós, como professores universais, para guiá-los e ensiná-los a se tornarem passageiros do universo. Esse é o significado de professores universais. Nunca pretendemos nos tornar algo ou ser um profeta porque isso não traz lucro para nós. Temos acesso a tudo. Somos como os professores que se sentam ao lado dos alunos que estão aprendendo a dirigir no carro. Eles o ensinam a se comportar adequadamente na estrada. As três primeiras regras que lhe ensinam são: apertar o cinto de segurança, ligar o motor, olhar no espelho e sempre observar o que está acontecendo ao seu redor. Nós lhe ensinamos o ethos de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem. Se você seguir essas regras, você viverá de forma correta dentro de si mesmo e em seu ambiente. Agora você entende quem somos, o que somos e o que estamos oferecendo. Nós ensinamos, mas ainda vivemos na dimensão da fisicalidade do homem. Cabe a você decidir como quer dirigir o seu carro, que é a alma do homem no universo. No passado, nós nos manifestamos sob os diferentes nomes das religiões em que você acredita, mas ainda é a mesma alma. Um verdadeiro professor precisa saber por onde começar a ensinar e como atrair seus alunos. Chegou a hora de estarmos no laboratório como um dos reatores tentando criar os 129 Tesla. Mas como você sabe se o ato de pensar, falar e fazer o bem trouxe alguma coisa? Para gerar a emoção certa, você precisa ter outra alma para se manifestar e testar a si mesmo. Através de experiências de vida, aprendemos se nossas emoções estão corretas na dimensão da fisicalidade. Testamos a alma do homem com sua própria existência na dimensão do universo. De agora em diante, ensinamos o homem a viver na comunidade universal. Na dimensão da alma, nada pode ser escondido, Como quando você. Quando como roubamos aqui um pedaço de chocolate na dimensão da fisicalidade, onde podemos escondê-lo daquele de quem o roubamos. Então, será que a alma da mulher que era sua amante na fisicalidade ainda estará com você na dimensão da alma? Ou foi apenas um relacionamento físico aquele? O mesmo acontece com a criança que você segurou enquanto estava na Terra. Ela gostaria de estar com você no universo? Você se conectou a ela com a sua alma? Na comunidade universal, nada pode ser escondido. É que nesse parágrafo eu não consegui entender. E além disso, os ensinamentos estão aqui para nos ajudar a reconhecer a beleza da alma que temos dentro de nós. Prosseguindo. De qualquer forma, o ciclo dos ensinamentos está completo. De certa forma, só ensinamos a vocês o básico da vida no universo, como não atravessar a rua quando o sinal estiver vermelho. A vida no universo não é diferente da vida na dimensão da fisicalidade. A vida universal é confortável se você entender como viver nela. No universo, não podemos simplesmente passear no parque. Primeiro temos que aprender as regras do parque, não jogar lixo, não sujar o local, nem deixar os cachorros soltos. Temos que domar e treinar a nós mesmos para que, quando manifestarmos a fisicalidade em outra posição, não levemos nossos maus hábitos conosco. Não devemos matar e destruir, nem criar guerras. Não podemos nos comportar como o homem se comporta na Terra de hoje. Você veio aqui por causa do Magrave, mas o alvo sempre foi você, como o próprio Magrave. Você é esse Magrave, esse reator, e tudo dentro de você está pronto para funcionar. Se você ainda não entendeu algo, vou lhe dar uma pista de como você é uma grave. Observe a estrutura de sua fisicalidade, como canais passam por ela, voltas e mais voltas, como se fossem bobinas no ciclo da fisicalidade. Observe seus órgãos reprodutivos, os ovários, os testículos e como todos os orifícios e tubos são moldados. Observe também a estrutura de seu estômago e intestinos. E observe a estrutura de todas as bobinas em seu cérebro. Você tem todas as bobinas dentro de você. E você é esse Magrave. Agora você entende como o jogo é jogado. São os campos dentro de você que decidem se você economizará energia ou se terá uma viagem totalmente livre. Será que você pode se plugar na parede? E aqueles que entenderam o trabalho da transferência da energia na dimensão da alma do homem, sentem-se em cima de seu Magrave e sintam a sua energia. De qualquer forma, você é o sistema. De qualquer forma, o que conta é a alma do sistema. Se você permanecer na dimensão da fisicalidade do homem, você terá uma grave azul em sua mesa ali. Mas se você entender as transferências de energia e a existência, você pode se conectar e alimentar todo o universo e o ambiente a partir dele. Fizemos um círculo completo com o jogo. Agora cabe a você entender como jogar com essa vida dinâmica, física e tão bela. Não precisa ter outra dimensão. Já tem outra dimensão, que é a alma da fisicalidade, e você pode usá-la para testar a si mesmo. Veja se ela irradia e se você se torna parte da totalidade. Somos professores universais. Ensinamos todas as séries na mesma sala de aula. A única condição é que haja assento suficiente na sala, pois o conhecimento e o professor são os mesmos. Agora você entende que você é esse recipiente e que é a sua conduta de acordo com o ethos de Mitra que decide qual será a sua posição no tempo e no lugar. Se você entendeu isso e elevou sua alma, então você se tornará um passageiro do universo. Você tem duas opções. Ou você é ejetado por causa de sua conduta e tem que ser aceito o exílio para onde quer que você seja colocado, ou você decide por si mesmo se tornar um viajante do universo. Você ainda pode acabar na mesma prisão que você foi ejetado, por exemplo. Mas como você é uma alma livre, você pode sair dela quando você quiser. Aqui o Sr. Cash comparou a vida, ao jogo de tabuleiro que brincamos na infância, que é o jogo Banco Imobiliário, em que há uma carta que se chama Livre da Prisão, que você pode escolher e pode pegar ela por sorte. Se você entender a essência de sua própria criação, isso é como ter essa carta Livre da Prisão em sua mão. Se você acabar na prisão, você pode usar a carta para se libertar. Após a morte, se você não tiver aprendido a transmutação, então você acabará em algum lugar no universo pela força dos campos que você reuniu na Terra pelo resto da existência de sua alma. Entretanto, se você aprender a elevar a sua alma, essa prisão se tornará um paraíso para os outros desfrutarem. No futuro, ensinaremos a vocês como ter um cartão livre da prisão na sua mão, para que, se vocês decidirem ir para a prisão, vocês possam se libertar. Ao pensar, falar e fazer o bem, você pode elevar sua alma para se libertar da prisão. Mas se você tentar fugir da prisão, a sentença se tornará mais longa e mais severa. Esses ensinamentos são para que você nunca acabe na prisão, mas tenha liberdade de escolha. Estamos dando o cartão livre da prisão para aqueles que acham que podem falhar. Mas você só pode usar o cartão uma vez. Caso contrário, terá que esperar até que ele apareça novamente por sorte. Esse é o objetivo dos ensinamentos. Se você entender o processo, poderá mudar o reator de gás para um reator dinâmico ou o combustível de um gás para um gás. Agora mudamos o reator para o corpo do homem, que na verdade é apenas uma mistura de gás. É uma mistura mais complicada, mas em essência, é a criação de uma alma. Agora vejam se coletivamente vocês conseguem criar o campo mais baixo do universo. Esse seria o denominador comum que lhes permitiria ver a beleza do Criador. Na dimensão física, sempre mostramos como criar os campos maiores, para que fosse mais fácil para vocês entenderem. Mas na dimensão da alma, ensinamos a vocês como serem humildes e se tornarem os mais baixos, para que assim vocês possam alcançar o Criador. Esse é outro processo que vocês aprenderão em breve. Hoje, pela primeira vez, você descobriu que você é o reator. Um professor, mestre, sabe como ensinar os seus alunos. E nós somos mestres em nosso trabalho, pois viemos da alma do Criador. Esse é o fim dessa parte 1 do Índice Rápido do Workshop 513. Pergunta para o Sr. Cash. Você mencionou que o homem ensinará a transmutação à comunidade universal e, em troca, poderemos aprender com ele sistemas de transporte mais avançados. Em quanto tempo no futuro isso pode acontecer? Sr. Cash responde. A pergunta foi feita de forma errada. Quanto tempo no passado? Porque eles já trouxeram conhecimento para a humanidade. Acho que você já tem a sua resposta. Aqui o Rick diz, você mencionou anteriormente que houve dois momentos na história do homem em que os sistemas foram oferecidos, e essa seria a terceira vez? Sr. Cash responde, é uma transferência de conhecimento, não é algo único. Deixe-me colocar de outra forma para que possa ser entendido. Mencionei isso em um artigo chamado A Estação do Cientista como Profeta. Cientistas como Tesla foram iluminados, mas isso veio através da alma da criação e não de dentro do próprio homem. Então, se você perguntar quando eles transferirão conhecimento, então eu digo que você está dormindo. Eles já transferiram conhecimento para a humanidade. Profetas como Cristo ou Maomé foram iluminados da mesma forma que cientistas como Tesla. Eles foram pessoas que trouxeram mudanças positivas para o homem na vida social, que se tornaram religiões, ou na vida física, como fazem os cientistas. Ambos os tipos eram iluminados. Cabe a nós entender e apreciar o que eles nos deram. Se você perguntar quando eles virão, eu lhe digo, você está dormindo. Muitos já vieram no passado. Eles estão escritos nos livros de história. Nos livros sagrados foi dito que quando chegar a hora de o Messias vir, os homens se aproximarão uns dos outros. Quando escreveram isso, o homem viajava de camelo e burro. Então, em 1844, Graham-Bell fez a primeira chamada telefônica através de um fio em seu laboratório, que mais tarde conectaria todos os continentes. Se você entendeu o ensinamento de hoje, esse é outro passo em direção à conexão de todo o universo. E não apenas para um homem dizer alô para o outro lado, para o outro na sala do lado. Nós lhe mostramos uma maneira de dizer alô através da sua alma e ver de onde vem a resposta. Porque só você sabe quem está do outro lado, que também é você. Tente elevar sua alma, porque você pode usar um cartão livre da prisão talvez apenas uma vez. Tente ser iluminado para não precisar desse cartão. Eu acho que no banco imobiliário do jogo, quando você sai da prisão, você volta ao ponto de partida e começa de novo. E o ponto de partida é um símbolo do Criador. O Sr. Cash costumava jogar muito esse jogo com seu irmão, e o Sr. Cash sempre dizia: quando o homem vai entender isso? Sempre podemos voltar à fonte e tentar nos elevar para entender mais. Aqueles de vocês que morrem sem elevar sua alma não têm um cartão livre da prisão. Você é sentenciado, de certa forma, por seu comportamento e a conduta de sua vida, e a posição em que você terminará é decidida assim. De certa forma, você ainda pode elevar sua alma se não gostar da posição em que se encontra. Você pode se tornar humilde o suficiente para voltar ao ponto de partida. Você tem a chance de começar de novo. A vida de um homem no universo é muito parecida com o jogo, e o tabuleiro do jogo é o único. O que importa é como você o joga e o quanto você o entende, e se você joga ou não os dados da vida da maneira correta. A sessão de voo para experimentar o amor no dia 22 de dezembro está disponível para reserva na loja da Fundação Cash. Quero aceitar apenas um número limitado de pessoas para essa sessão, pois ela terá de 4 a 5 horas de duração. Quero que vocês sintam a emoção exata de como é ser um verdadeiro amante, mas não na dimensão física. Nós vamos inundar vocês de amor para que vocês o sintam dentro de si. Será um momento incrível. Então as férias de Natal terão um significado diferente para vocês se vocês entenderem isso. As conquistas da Conferência de Londres são gloriosas e nós a compartilharemos com vocês nos próximos dias. Não foi a quantidade, mas a qualidade das pessoas que compareceram. Essa qualidade provocou um movimento das nações. Trouxe uma mudança enorme e está ganhando força de uma forma muito incomum. Foi a vontade das almas presentes e o fato de que elas realmente queriam paz em troca da tecnologia. Os próprios participantes da conferência trouxeram uma emoção que abalou o Império Britânico. Eu informarei a vocês sobre isso muito em breve. Quando terminarmos, não haverá reis, e parece que o reinado mais antigo e duradouro verá uma nova dimensão em sua vida. Nos próximos meses, nossas almas saberão por que a conferência teve de ser em Londres. Está se tornando uma das reuniões de embaixadores mais interessantes que já realizamos. Porque quando eles mesmos fazem isso de dentro para fora, então a coisa se desfaz e desmorona por dentro. É uma estrutura muito estranha, mas bonita, de paz, em troca da tecnologia e que está se desenvolvendo. Como vocês estavam lá para nos apoiar na realização disso, é nossa responsabilidade dizer o que vocês alcançaram, e nós somos apenas as ferramentas. Pergunta para o Sr. Cash: temos um defeito no DNA, ou ele foi editado por viajantes universais do passado de outro planeta ou dimensão, como os Pleiades ou algum outro sistema estelar? É por isso que temos dificuldade de mudar? Sr. Cash responde: o defeito vem da estrutura deste planeta. É como quando seus pais limitam os tipos de alimentos que você pode comer quando criança porque eles não gostam de certos alimentos. Então o resultado é que você tem certas deficiências porque não foi alimentado com os alimentos certos. E quando você vai ao médico, o médico diz: Ah, há uma deficiência, tome essas vitaminas ou qualquer outra coisa. Mas ele não pergunta sobre a dieta da família que criou essa deficiência em primeiro lugar. Hoje em dia, há muitas crianças nascidas e criadas com as novas dietas vegetarianas e veganas que estão na moda, que criam muitos problemas de saúde nas crianças. Os médicos estão sempre tentando resolver esses novos problemas devido a deficiências. Mas eles nunca param para perguntar à família qual é a dieta deles, como vivem e o que comem. Eles apenas dão suplementos. Mas a verdadeira causa é a mãe ou o pai e a maneira como eles vivem. O DNA do corpo foi feito para a carne, e eles estão tentando forçar uma energia vegetariana nele. E é por isso que vemos todas essas deficiências, defeitos, problemas mentais e físicos também. É a mesma situação conosco neste planeta. Nossa mãe Terra tem deficiências e não nos dá energia suficiente. E isso criou doenças por causa dessa deficiência. E o remédio para essa deficiência é matar para obter a energia que falta. E junto com isso, vem o suborno, o roubo, o furto e tudo mais que tem nesse planeta. Eles não nos mostraram como amar e como ser um amante. Portanto, quando nos casamos, não entendemos e nos tornamos assim adúlteros, porque a estrutura do amor verdadeiro nunca foi ensinada. Quando os visitantes da comunidade universal chegam aqui, eles são perfeitos. Os problemas não vêm do DNA deles. Os problemas também chegam a eles por causa das deficiências que operam dentro do planeta Terra, e isso muda eles também. Não adianta ir ao médico a menos que você encontre a causa raiz do problema. O remédio é resolver o problema através da alma da fiscalidade de uma só vez. Como eu disse antes, somos os médicos do universo, mas não precisamos usar o uniforme de médico do homem. Temos a compreensão dos princípios fundamentais dos problemas e corrigimos a causa raiz. A deficiência vem da forma como este planeta se estruturou. A inclinação de alguns graus criou um belo ciclo de vida, mas também gerou a falta de energia em suas criações. A resposta para resolver a deficiência tem que vir de dentro do próprio planeta. Ela não pode vir por ficar de frente para o Sol, por exemplo. Caso contrário, por exemplo, aqueles que estiverem de frente para o Sol receberão tudo o que precisam, mas terão que esperar até que o planeta gire novamente para ficar de frente para ele. Nosso planeta tem um ciclo de 24 horas. Mas o que acontece se a rotação for de 1 milhão de anos, por exemplo? A solução tem que vir do centro do planeta. Esse planeta não tem a combinação correta de hidrogênio e outras misturas para criar a alimentação adequada das criações, assim como a inércia. Esse é o problema. Se você comprar a flor mais bonita da loja, quando a levar para casa, ela morrerá em poucos dias. Mas se você a tivesse deixado na loja, ela teria ficado lá por meses. O ambiente da casa a contaminou. Você não criou um ambiente adequado para a existência dessa flor. A culpa não é da flor. O mesmo acontece com a alma deste planeta. Em sua estrutura falta energia para alimentar seus cidadãos da maneira correta. Portanto, os cidadãos têm que encontrar uma maneira de sobreviver, e a combinação de DNA exige que eles roubem e matem para obter energia. Mas a alma não mata. E agora podemos ensinar a alma a absorver as energias do universo para alimentar a fisicalidade. Então ela não precisará compensar pelo que está faltando no planeta. A estufa da Terra é linda, mas tem problemas. O jardineiro não está alimentando suas plantas com a mistura certa do que elas precisam para viver. Pergunta para o Sr. Cash. A temperatura do planeta está aumentando. Quais ganhos devemos usar para amenizar o calor? Sr. Cash responde, aqui ele fez uma piada sobre o aumento da temperatura devido a todo o ar quente dos políticos. Sr. Cash fez uma longa apresentação sobre como a Fundação Cash conseguiu converter o CO2 diretamente em aminoácidos. A teoria já foi comprovada e produzimos aminoácido. Isso está sendo investigado por um dos principais cientistas do mundo, porque foi feito no laboratório dele. A criação de aminoácido a partir do CO2 mudará muitas coisas nos setores atuais. Isso significa que a humanidade pode parar de matar e trará muitas outras novas dimensões para a ciência. Isso traz um novo ciclo de conhecimento e grandes mudanças. É impressionante o que conseguimos fazer e podemos controlar muitas coisas com esse novo conhecimento. Podemos controlar como as criações do planeta podem ser alimentadas com novos métodos. E talvez isso mude a atmosfera. Essa confirmação independente mostrará como o aquecimento global pode ser usado para alimentar o homem independentemente do tempo, do lugar e da posição. É muito fácil converter o aquecimento global em uma fonte de alimento para o planeta. Aqui o Sr. Cash mostrou algumas imagens do laboratório que são difíceis de entender. Basicamente, há um anel formado ao redor de um reator que foi feito de aminoácido. O cientista não conseguia acreditar, então ele passou o dedo na gordura para sentir o gosto. Fizemos esse teste há cerca de 7 anos. Na verdade, é exatamente como a gordura na parte superior de sua caixa de gancho. E agora conseguimos produzir aminoácido com pureza absoluta em qualquer lugar do planeta. Essas pequenas imagens que vocês veem aqui trarão grandes mudanças no futuro da humanidade. Isso está relacionado aos testes que eles fizeram para aumentar o aminoácido nas sementes até a sua capacidade máxima. A planta então estava feliz, então ela engordou e não precisou matar para atingir seu nível máximo de aminoácido. Isso será importante como parte das cidades espaciais que estão sendo desenvolvidas na China. Elas não terão restaurantes nem hospitais, talvez algo para emergências, mas onde eles ainda usarão a tecnologia. O homem será alimentado com a proteína insuficiente através do ar que respira e do ambiente em que caminha. A criação do CO2 cientificamente neste planeta levou a um aumento do oxigênio e do nitrogênio, o que levou principalmente à criação do aminoácido e da vida. Agora podemos fazer isso ao ar livre, em vez de num ambiente fechado de um laboratório. Quando chover, esse aminoácido cairá sobre as plantas, os animais e o homem e sobre os oceanos, alimentando toda a vida no oceano, e ninguém matará no planeta. O aquecimento global se torna então uma bênção para o homem deixar de matar, se ele souber como usar a tecnologia. Fizeram isso em Gana, e um buscador de conhecimento que costumava tomar um tubo de aminoácido de sua caixa de gancho começou a ficar com a barriga grande. Podemos criar estruturas sobre as cidades, dentro das casas, para converter e fornecer o aminoácido para seus cidadãos, e eles absorverão a energia e não sentirão fome. Será que um homem mentiria, roubaria e faria todo o resto? Agora o conhecimento está em nossas mãos. O CO2 pode devolver ao planeta o que estava faltando em seu interior. Se colocarmos animais e homens ao redor desse anel aqui, todos receberão o que precisam e o que faltam em seus corpos. E como eles não estão com fome, nenhum deles matará. Vamos desenvolver isso para o próximo estágio. Esse pequeno anel que você vê na foto mudará a humanidade além da imaginação. Podemos entregar isso nos postes de luz das ruas ou dentro de suas casas. Podemos entregar isso nos corredores de poder também, onde os políticos não estão apenas com fome no estômago, mas também com fome de poder. É aí que a mudança no homem virá, e isso é um trampolim. Um dos homens mais geniais de uma nação não consegue se decidir sobre o que o atingiu agora. Ele ainda está em um dilema sobre como isso aconteceu. Eles não podem parar o processo da ciência. Com o tempo, dirão que fomos os primeiros a ver isso. Agora, isso se tornou parte dos testes para o desenvolvimento das novas cidades espaciais. É assim que o alimentaremos no espaço. Sua emoção mudará isso para bife ou bacon, ou um café da manhã de domingo com bacon e ovos. Suas emoções converterão esses aminoácidos nos prazeres de sua vida e na absorção física do que você precisa. Tudo o que preciso é mudar um pouco e então isso se torna água para satisfazer sua sede, como alguns de vocês que vieram ali foram inundados com água na boca. E se eu mudar um pouco, então se tornará outra coisa. É assim que controlaremos toda a emoção, a comida e a existência do homem no espaço, na dimensão da fisicalidade. Espero que vocês entendam o que isso significa e que no futuro o mundo da ciência venha a desenvolver isso de uma forma muito maior. Nas primeiras cidades espaciais, estamos testando tudo para que seja exatamente como é no espaço. Tem de ser totalmente parecido com o modo como você viajará no espaço, e não apenas pelos nomes das coisas. Pergunta para o Sr. Cash: o que exatamente você quer dizer quando fala quando o Messias vier? Você quer dizer como está escrito nos livros antigos ou se trata de uma nova revelação? Sr. Cash responde: sim, trata-se de uma nova revelação, ou seja, que você é o Messias de si mesmo. Você já deveria ter entendido isso. A antiga revelação é que você sempre culpa os outros, como, ah, ele roubou as tábuas, ou ele não fez isso, ou o outro fez aquilo. Agora, a nova revelação é que você é o Messias de si mesmo. Se eles tivessem lhe dito isso, não poderiam tê-lo roubado tanto quanto fizeram. Nós lhe dizemos a verdade, porque não precisamos roubá-lo. Se precisarmos de algo, então pediremos a vocês. Não guardamos nada para o futuro. Ao longo dos anos, sempre recusamos ofertas de terras e propriedades. Qual é a utilidade de ter terras para construir mais templos e criar mais falácias? Construímos nosso lar em seu coração e em sua alma. E então conquistaremos o universo com isso. O hábito do homem é abrir bancos para pagar por serviços que são naturalmente gratuitos para o resto do universo. Portanto, jogamos o seu jogo. Se precisarmos de algo, pediremos a vocês. Quando perdemos, perdemos juntos. E quando ganhamos, ganhamos juntos. Não acho que eles se esqueceram de lhe dizer que você é o Messias de si mesmo. Então, quem enganou quem e quem quis ser enganado aqui? Você não verá templos da Fundação Cash, livros sagrados da Fundação Cash e o resto, porque a verdade é você, que está dentro de você. Quanto ao resto, nós apenas lhes mostramos onde está, e mesmo assim, não pedimos que nos dê parte disso, porque temos o suficiente. O que precisamos, recebemos da alma do Criador. Pergunta ao Sr. Cash: é possível usar o novo sistema de alimentação para o aminoácido para alimentar a nação da Palestina em Gaza de uma só vez? Sr. Cash responde: podemos alimentar todo mundo com essa nova tecnologia. Falando sobre Gaza, sim, todos nós sentimos a dor e sabemos o que está acontecendo. Mas vocês precisam entender que esse é o começo de um grande fim. Eu tentei evitar isso, mas de certa forma não pode ser evitado. O que estou prestes a dizer aqui causará muitos problemas para a Fundação Cash, mas estamos acostumados a isso, e talvez sempre tenha trazido coisas boas para nós. Pela primeira vez na história da República Islâmica Iraniana dos últimos 40 anos, o Irã aceitou a política de dois estados das Nações Unidas forçada por Israel. Na última reunião de emergência das Nações Unidas, a política de dois governos de Israel foi ratificada e assinada pelo governo iraniano. Isso não poderia ter sido feito se os líderes religiosos entre o Vaticano, o Irã e Israel não tivessem chegado a esse acordo em segundo plano. Há algumas semanas, aconselhei os líderes iranianos a não se envolverem e a desistirem do que haviam planejado. O Irã então mudou de política, pois caso contrário, teria sido aniquilado. A sabedoria do Ayatollah Khamenei do Irã foi aceitar o conselho dado e seguir o caminho. Da noite para o dia, o Irã mudou sua posição. Essa mudança trouxe uma nova dimensão no mundo político do Oriente Médio. Mas isso é apenas temporário, porque quando o Vaticano e Israel acabarem com os palestinos, eles se voltarão novamente contra o Irã. Isso é muito semelhante a como Hitler assinou um pacto com Stalin e alguns anos depois ele fez um ataque surpresa à Rússia. Esse é um aviso para a liderança iraniana. O acordo entre o Vaticano, Tel Aviv, Palestina e Teherã é apenas um acordo temporário para cumprir seus objetivos de longo prazo de dominar o Irã. Sabemos que isso é verdade. Vemos agora que os norte-americanos moveram e estão movendo forças maciças em direções para neutralizar o novo que chamam de arranjo quádruplo da China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Eles usaram a guerra para ir contra eles. A recente conferência em Teerã, organizada por essas quatro nações, foi para mostrar que se o Irã for atacado, a Coreia do Norte entrará no jogo. A intensidade na Ucrânia aumentará e então os americanos estarão envolvidos em cinco frentes. Eles não serão capazes de responder. O Japão será retirado de operação diretamente pela Coreia do Norte. O jogo esquentou para além da Palestina. A paz de 5 dias levará a outro conflito. Os israelenses e os americanos conseguiram o que queriam. Uma nação com dois estados, e Jerusalém se tornará a capital de Israel por meio de uma política conjunta. Em longo prazo será como Bruxelas. Essa solução temporária talvez se torne permanente. No passado, no Ocidente, costumava-se colocar os comunistas contra os imperialistas. Agora são aqueles que se opõem à agressão militar contra uma nação. Isso é mais ou menos os Estados Unidos forçando a Europa a entrar nesse dilema. Mas os Estados Unidos não podem lutar em quatro frentes sem guerras muito pesadas. A América do Sul está pronta para se posicionar e criar problemas maiores para os americanos. De certa forma, essa paz de 5 dias e o resto disso farão parte disso. Eu alertei o governo iraniano para não se deixar enganar pelo que foi acordado com a Ahmadinejad em Tel Aviv nas últimas semanas, porque isso precisa ser entendido internacionalmente. Todas as negociações com Israel são feitas pelo ex-presidente do Irã, porque ele é totalmente judeu e tem as conexões como intermediário entre o Irã e Israel desde a guerra Irã-Iraque. Como um judeu? Eu me pergunto, né? Como um judeu se tornou o presidente de uma nação islâmica? Ele fez isso sob a bandeira de ser muçulmano. Ele tem conexões e linhagens de sangue com os israelenses. Estamos observando isso de perto. Isso deve trazer paz a longo prazo, mas temporariamente pode criar uma enorme pressão sobre os americanos. O Vaticano e o Ayatollah Khamenei do Irã trouxeram uma paz temporária e o Hamas está sendo prejudicado por isso. Isso aconteceu porque o Irã tem um ressentimento de longa data com o Hamas. Em geral, os chineses estão ganhando todas as cartas. Os americanos foram devastados na Ucrânia e estão lutando novamente como no Vietnã, mas de uma forma diferente. Eles estão tentando mostrar que ainda estão no poder movendo algumas forças navais aqui e ali. Qualquer ataque a qualquer uma das quatro nações fará com que a Coreia do Norte ataque a Coreia do Sul e o Japão. Isso é certo. E é por isso que os americanos estão se deslocando com forças navais. Em breve tudo isso será interrompido. Será que aqui o senhor quer se referir ao trabalho que ele está fazendo em segundo plano? Continuando. Meu desejo é ajudar os palestinos que estão sofrendo. Temos a tecnologia para alimentá-los, mas os israelenses não nos permitem entrar. Outro problema é que Israel está planejando tomar parte de Gaza para si. Isso foi acordado em segundo plano. É por isso que eles estão tentando empurrar os palestinos para o Sinai no Egito e o resto do país. E é por isso que queríamos que os iranianos levassem temporariamente os palestinos para o Irã, até que tudo estivesse resolvido, e depois os levassem de volta para casa. Mas eles só ofereceram refúgio para os estudantes universitários. Talvez isso se expanda e a posição deles mude. Uma coisa é certa. Não haverá um Estado de Israel ou da Palestina nos próximos tempos. Isso é certo, porque toda a estrutura está preparada para seguir esse caminho. O judaísmo está chegando ao fim por si mesmo, devido à diminuição do número de pessoas e não por forças externas. Isso ocorrerá nas próximas décadas. Como dissemos anteriormente, os israelenses forneceram ao Hamas foguetes americanos da Ucrânia e eles foram usados para matar milhares de israelenses. De certa forma, eles fizeram isso com eles mesmos. Ele também falou aqui o Sr. Kess sobre o caso Irã-Contras e como Israel vendeu armas para o Irã por meio de canais indiretos. Os israelenses estão matando seu próprio povo. Os palestinos descobriram que os israelenses iriam bombardear um lugar com antecedência, então colocaram os americanos lá e eles mataram os americanos. Outro constrangimento foi a morte de uma mulher oficial de alto escalão de Israel por um bombardeio israelense. Há muita coisa por trás disso. O acordo que o Irã assinou com o Vaticano e Israel definirá o cenário para futuros conflitos, pois esse é o desejo do Vaticano. Então eles estão tentando colocar Tony Blair como governador da Palestina. E ele é o cara britânico que ganhou 18 bilhões com o cargo de primeiro-ministro da Inglaterra. Os britânicos estão por trás de muitas coisas e há uma conexão com a British Petroleum, em Gaza. Podemos usar a tecnologia para alimentar os palestinos, mas eles precisam permitir. Nos próximos 3 a 5 anos, a China apresentará políticas de tecnologia em troca da paz. Isso afetará a área. Tentamos ajudar a Palestina, mas desta vez os líderes religiosos tomaram as decisões lá. Pergunta para o Sr. Cash. Se o corpo é uma formação estelar, onde está o quarto ponto do reator? Temos a alma do homem, a alma da fisicalidade e a fisicalidade. Criamos o quarto ponto com nossas mãos? Sr. Cash responde. Quantos anéis você tem numa grave? Onde está o quarto ponto? Você precisa mudar seu pensamento do quarto ponto para os campos. Não é um ponto, é um plasma. É a totalidade da formação estelar. É você quem tem que entender em que parte disso, em que direção e em que força deseja viajar. O quarto ponto é o movimento dos campos e sua emoção decide como você o usa. Em ensinamentos futuros, explicarei mais detalhadamente como a emoção física pode se conectar à emoção da alma e com isso você pode trazer mudanças. Você pode criar novas dimensões. Você só precisa ter um pouco de paciência para que os outros alunos alcancem. Aqui o Sr. Cash fez um jogo de palavras com ketchup, né, em inglês. E o Sr. Cash continua. A maioria deles ainda está no estado de tomate da fisicalidade. Então precisamos juntar tudo para fazer o molho. Na sessão do dia 24 de novembro, você pode usar 2 fones de ouvido ou 1, como preferir. Aqueles que receberam os fones de ouvido Bezos, que são as unidades de nave espacial universal de aprimoramento do corpo, podem usá-los pela primeira vez. Haverá um tutorial sobre como usar os fones de ouvido no dia 3 de dezembro. Será publicada uma lista das pessoas que compraram o sistema. Você pode ir até os detentores da licença e usar os fones de ouvido. Os fones de ouvido serão conectados a um sistema diferente dos fones de ouvido comum. É como se um estivesse na alma e o outro na alma da fisicalidade. Você sentirá os campos mais emocionalmente do que fisicamente. Eles explicarão como preparar o uso de 2 fones de ouvido no seu celular com o divisor. Lembre-se de que o lado esquerdo do cérebro controla a mão direita e assim por diante. A maioria das coisas será controlada pelo próprio sistema. Com 2 fones de ouvido, você terá mais chances de sentir os campos. A sessão do dia 24 de novembro será uma mudança de vida para muitos de vocês se vocês realmente sentirem a força interior e o campo interior de si mesmos. Vocês não verão necessariamente a luz, mas sentirão a iluminação. Trata-se de deixar ir e permitir que a iluminação venha. Isso será abordado mais detalhadamente na sessão de Nascimento de Mitra em 22 de dezembro. Você entenderá como fazer quando você recebe essa luz e como deixá-la transbordar. Você aprenderá a se apaixonar pelo Criador e não por sua criação. E então, passaremos para o próximo processo. Estas são parte da estrutura dos ensinamentos que estamos levando adiante. Pode parecer uma mistureba para muitos de vocês que não entendem, mas aqueles que passarem por isso entenderão. Não haverá escolha a não ser dar esse treinamento para a próxima geração. As gravações de todos esses ensinamentos se tornarão parte da educação das crianças no futuro. Elas aprenderão a controlar a alma e os campos desde o primeiro ano na escola. Não haverá cantos de punição nas salas de aula, porque todas elas pensarão, falarão e farão o bem. Elas levarão uma vida boa e respeitarão umas às outras. As crianças serão ensinadas desde o início, em casa e na escola, a viver corretamente. Tudo o que estamos fazendo agora no sistema será ajustado e replicado para ensinar as crianças. Portanto, vocês são os primeiros alunos do novo sistema de ensino que se tornará parte da estrutura de ensino no futuro. Enquanto estamos ensinando vocês aqui hoje, também estamos trabalhando com os governos para criar as cidades espaciais. Estamos montando as estruturas para desarmar os humanos das máquinas de matar. Estamos trabalhando com os governos para mostrar os benefícios da nova tecnologia e o passo adiante. Na superfície pode parecer muito calmo, mas muitas coisas estão acontecendo juntas em segundo plano. Isso virá com o tempo. No passado costumavam chamá-los de discípulos, mas vocês não são discípulos. Como buscadores de conhecimento, vocês disseminarão o conhecimento através da alma uma vez que o tenham aprendido. Os alunos sempre se tornam os professores, e nós estamos ensinando bem os nossos alunos para que eles se tornem bons professores. Pergunta para o Sr. Cash. Na sessão do dia 24 de novembro, também podemos usar os espelhos nanorrevestidos em nossas mãos para obter um fluxo melhor? Sr. Cash responde: não, não para amanhã. Rick diz: esse foi um grande não. Sr. Cash responde: porque os espelhos não foram criados para essa finalidade. Esta sessão é para o homem criar os campos para si mesmo sem nenhuma influência externa. Esses discos nano são para uma finalidade diferente. Então o Sr. Cash disse: mas acho que você poderia usá-los e ver o que consegue com isso. Os que têm furos no meio devem ser especialmente bons. Usaremos esses espelhos nano muito em breve. Há novos desenvolvimentos e novas estruturas entrando em operação. Vocês devem começar a receber os pacotes de raios cósmicos com quem encomendaram. Vocês poderão se comunicar através de sua alma. Eles não estão conectados a um sistema principal ou a qualquer outra coisa. Eles estão em uma estrutura externa separada. Você pode se comunicar com outras pessoas que tenham o mesmo sistema. Eles não podem ser usados com quem tem os fones de ouvido. Eles são feitos apenas para comunicação. Eles são diferentes das unidades de saúde e de outras unidades que fornecemos. A Fundação Cash tem muitas tecnologias avançadas e você precisa entender como usar cada uma delas. É como com os telefones celulares. Não se pode usar um Samsung em uma rede Apple. O Dr. Kern cuidará das unidades de saúde. Estamos construindo uma estrutura em que teremos a liberdade do conhecimento, mas também o controle do conhecimento. O tempo da Fundação Cash na Áustria está terminando e estamos transferindo a exposição para Londres. É o início de outra estrutura. A Obesos, que são as unidades de aprimoramento, é um símbolo da nova tecnologia e será transferida para Londres. Vocês viram quando elas chegaram à Áustria e agora estão testemunhando a sua partida. É uma nova era para a Fundação Cash. A Obesos é uma das tecnologias mais avançadas que o homem já conheceu e agora está deixando a Áustria junto com a Fundação Cash. Acho que é difícil para as pessoas entenderem suas emoções e seus processos que têm sido os ditadores de todo o processo de suas vidas. Elas sempre esperam que outra pessoa fizesse uma grave e as ajudasse. Agora, elas descobrem que elas mesmas são o sistema, e isso é um choque para elas. A sessão de transmutação da luz de amanhã é o próximo passo no ensinamento. Quando você aprender a criar a luz, então você poderá aprender a amar e a dar. Se estivermos abertos a dar, isso traz um novo significado para o amor. Muitos de vocês podem ser iluminados na sessão de 22 de dezembro, do nascimento de Mitra. Vocês serão tocados pelo amor de amar. Será um sentimento muito estranho para muitos de vocês. Aqui uma buscadora de conhecimento, acha que fazia parte do plano ter um defeito neste planeta porque obtemos sabedoria com isso, e que para entender o amor precisamos entender o ódio. O Sr. Cash interrompeu e disse: você precisa se cortar para saber o que é dor? Ou se você tem sangue em seu corpo? Por que o homem teve que passar pela compreensão de matar ou não matar se ele era perfeito desde o início. Aí a buscadora de conhecimento diz: então como vem a sabedoria? Se tudo é amor, então como obtemos a sabedoria? Você sempre disse que o sofrimento nos torna sábios. Sr. Cash responde: em parte, esse provérbio chinês é uma filosofia errada. Ele diz que o sofrimento o torna sábio e a sabedoria o torna rico. E se mudarmos o sofrimento para alegria e felicidade, que elas lhe trarão sabedoria? A sabedoria do amor e da compreensão da criação. Sofremos uma lavagem cerebral para aceitar essa filosofia e nunca nos foi mostrado o amor verdadeiro. Esse era o nível que o homem podia entender. Por isso diziam que o sofrimento lhe traz sabedoria. Naquela época, o homem não entendia a alegria e o que ela traria. Quando nos apaixonamos, sofremos, desejamos o amor, fazemos de tudo para obtê-lo. E quando obtemos, o que acontece? A buscadora de conhecimento responde: isso nos traz alegria. Sr. Cash diz: sim, mas então não podemos segurar isso. Então algo acontece, perdemos o amor, ou o amante se apaixona por outro amor, e ficamos sozinhos novamente. Ou eles envelhecem e morrem, e nós perdemos o amor novamente. É para nós entendermos de forma mais profunda como a criação funciona. É por isso que estamos indo para o próximo passo do ensinamento, onde há mais alegria, mais sabedoria em amar e dar, do que realmente ter que sofrer para obter isso. Quando você ama seu filho e ele o ama de volta, você dá mais de volta a ele. Você faz seu filho sofrer pelo amor para que ele aprecie ainda mais o fato de você amá-lo? Então, da próxima vez, você pode bater nele pensando que pode conseguir mais amor. É aí que tudo desandou. Eu sempre disse que esse provérbio chinês estava errado. Agora você aprende o provérbio do universo. Aqui a buscadora de conhecimento diz: certo, vou escolher o provérbio do universo, porque ele é melhor. Sr. Cash responde: não é melhor, é a realidade. Você entenderá quando amadurecer para o próximo nível. Como você pode dizer às pessoas para irem para o próximo passo quando elas não têm experiência e não estão prontas e não estão iluminadas para a realidade? Agora vocês estão prontos e vamos para a próxima fase. Nem todos irão juntos, será gradual. Primeiro um irá, depois dois, depois três e depois mil. Por volta de 2004, a Fundação Cash era apenas um homem e agora vemos o que ela é hoje. Se você vier à sessão para experimentar o amor, sua vida mudará. Por exemplo, se hoje você ama um homem, muito provavelmente no próximo mês você amará o homem com quem está, e não apenas amará o homem. Então você se iluminará para entender a alma do homem e que é a alma que está lá. Não é um compromisso físico, é um compromisso de vida através da alma. Se você vivenciar o amor verdadeiro ou o amor da alma, então você entenderá se está ou não desperdiçando seu tempo com seu parceiro. Aqui o Sr. Cash contou a história de uma senhora que sempre voltava a ele dizendo que ela estava doente e com novos sintomas. Mas então o Sr. Cash perguntou a ela e ela disse que estava apaixonada por ele. Ele lhe disse que era um amor falso esse dela. Então ela revelou o verdadeiro problema. Ela amava o marido, mas depois veio a filha deles, e ele amava mais a filha, e ela foi esquecida assim. Ela disse que estava buscando esse amor, e agora se tornou a maior inimiga do marido e da filha. Isso aconteceu porque ela estava procurando por amor. O Sr. Cash disse a ela que o problema está em você, e não neles. Você deveria ter orgulho de ter criado essa filha, e de que o homem que você ama, a ame tanto. Em seguida, o Sr. Cash disse a ela: você precisa amá-lo tanto, porque ele ama o que você ama. E ele a ama ainda mais do que você, e coloca tudo o que tem nela. Então ela começou a chorar. Ela disse que nunca havia entendido isso antes. O Sr. Cash disse a ela para ir e amar o homem que ama tanto, o que você criou para amar. E ele nunca mais a viu. Então, anos depois, ela lhe escreveu uma mensagem. Ela disse: "Você é um verdadeiro mestre. Encontrei o amor e a vida nunca foi tão bela. Foi exatamente como você disse. Era eu quem estava causando a dor, porque não conseguia aceitar. Eu queria todo o amor para mim. Portanto, somos nós que temos que entender. Esse amor não precisa vir através da dor. É muito mais doce quando vem através do amor." Tente vir para a sessão do dia 24 de novembro como uma alma madura. Não venha para entender, não venha para ver a luz, mas venha para ser iluminado com o amor do Criador, que é você. Esse é o fim desse índice rápido do Workshop 513.